Chegou o Fama, o guerreiro de todo ano. Já chegou o Fama, o guerreiro de todo ano. Já chegou o Fama, toda parte que nos chama. Já chegou o Fama, toda parte que nos chama. Já chegou o Fama. Das crianças, quero dar o meu valor, já pra dor das crianças.